aqui no trem de pouso, vento 1-4-0-0-0-8-9, ajuste artículo 0-1-7. O eixo 1-7 está livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 17, o meu Tangu, o Vitor Hotel, está baixado e travado. Azul 4980, pista no 0, autorizado, alinhar e manter. Pista à direita via Fox Sports, solução 21, decimal 9. Quebrada direita, 29, boa. Quatro, Delta 04, when you reach a holding point, maintain position on holding point. Maintain also runway 10, your best signal. Maintain holding point runway 10. Charlie, Charlie, we maintain the holding point runway 10, your best signal. Federal 9973, decolado aos 35, chame controle agora, frequência 120, decimal 80, Roger. Contando 0, obrigado. 959, boa noite, autorizado alinhado e mantenha essa pista no zero. 972, vento 140 graus, 629, decolagem 30, 30. Telegram azul para 417, que é 9018 agora. 354, deixa para 3210, que é legal na 098. Cancelado o ajuste sólido, que é de papo. 3118, cancelado o ajuste sólido, que é de papo. Uma coisa que faz. Mas a chuva dura, presente? Eu tenho 54, tudo bem, eu tenho uma chuva. Uma chuva. Papa Uniforme, temos um tráfego já na curva final do Título 0, um segundo, em torno de 8 milhas cada Título 0. Após o segundo, será autorizado o circuito para Título 7. Inicialmente, mantenha a presença do setor com curvas a critério do comandante, aguardando instruções. Gente, vamos abrir esse setor aqui no cima do farol de Itapuã, aguardando o segundo tráfego do Delta da próxima. Estou usando para seguir com a base pela direita, pista 7, chame de base para final. Está presente, prossegue base pela direita, 17, o Delta, Papão e Fora, camarada de base. torre de base para final, da Papai Uniforme. Delta Papai Uniforme, pista 17, autorizado para ter emitido, vento no 50 graus, 0629, ajuste no 017. Livre toque arremetida, Delta Papai Uniforme, 0617. Boa noite, TAMP 4738, pista 10, autorizado aliás, interpolar, vento 150 graus, 062 de mais. Ainda corta, liceira 10, 4738, tá bom. Direita, pista 17, reporte pronto para girar base, Delta Papai Uniforme. Circuito pela direita da 17, reportará pronto para girar base, Delta Papai Uniforme. O correio meteu 08, ok? Decola 09, chega a controlar agora, frequência 120, decimal 80, boa viagem. 208, grato, bom dia, vai saber. 4738. Controle boa, 4738, passando 1500 na sua escuta. 4738, contato radar, siga para nível de 350, veio toda a mão. E a MOMO 350, passei a tentar coordenar com a receita pelo seu tipo, 4738. Tem um compositivo, tem guarda e vem o código, né? Quando o código, vou guardando, é 4738. Então, 4738, vou repetir. 4738, 4732. Pronto para girar a base, Delta para Paraná informe, da 117. Prova de girar base e troca emitido pistão 7, metro 1309, ajuste 017 e uniforme. Livre, troca emitido, 117, Delta para Paraná informe. Pronto, foi emitido 113, autorizado o circuito pela direita, pista no 7, chame o ponto para girar o lado. Eu volto. Circuito pela direita, chamará pronto para girar a base e o gato vai em volta. Salvador, chamando a 224, ponto 090, pronto. Na 224, aliás, manter a pista no 0. Ali, manter no 0, na 224. Autorizado, aliás, decolar, pistão no 0, metro no 409, 089, ajuste ao tinto no 0, no 7, 1017. 1017, ajustado, ali decola, o Ucha 62, decola. Chama 258, desça para 2100, 209, tudo de meta, ele é 63, reporte estabilizado no localizador. São 4732, chame em centro Recife, frequência 2000, decimal 85, alterna 25, decimal 45. Boa noite, Fernando, aí com o 4732. Vamos atender com o 4732. Fale, Léo, 62 no esquadro, claro, sul no meio, chame controle frequência 120, decimal 80, 20. 2080, boa, 62, errado. Salvador, chamar 62, 4, decolado. 4, contato o radar, estima para a medida de 190, contato o radar direto conde. 190, direto conde, 624. Papai Fon, Papai Meteoros 18, circuito pela esquerda, padrão, autorizado, aporte pronto para girar a base. Circuito pela esquerda, Alda Papai Fon, reporta pronto para girar a base. O Delta Papai Informa. Precisava girar a base, toque emitido Pitbull 7, rumo 60, grau 089. Toque emitido, o Delta Papai Informa. 3152, para 3107, que legal no 017. Papai Fonto, tocou em Meteus 23, amplo lado 5 pela esquerda, reporte ponto para girar base. Coro do Alfa Romeo 363-6224. Papai Canela 074, deixa para mim de 0050, Canela 017. Sabe, 074. Canela 190, Canela 284. Sente, Canela 284. 3152, segue para a segunda zona, 106, 180 de Glass Speed, passando 320 da Oceanet. Visual, né? 3152, aqui para 2006, autorizado o final do procedimento eletrônico, está estabilizado na localização. Autorizado, vai reportar estabilizado, 71. Próximo. Índia Serra, e na sequência um outro tráfego, temos dois tráfegos inicialmente em Polier S, título 0, manter o presente setor com curva pela direita, aguarde para a final do 7. Assim, a gente vai manter o setor da rotatória, a propriedade, o ponto de apoio, o setor da rotatória. A gente pode fazer espera então no... uma posição melhor é que ali na sequência final 7. Aguardando para aproximar o alvê. Afirmativo, vai manter aqui perto do... pedágio, estou na... no sentido próximo com a Mazari, estou ciente. Afirmativo, perto do pedágio, não pode apontar aqui. Estou com o Delta Costa. Isso é um filho, na verdade. Afirmativo. M258, boa noite, 6258. Boa noite, tráfego amistado. Reporte quando baixar travado. Tráfego.